Juliette Eco, por gentileza, 118.612, senhor. Bom dia, Eco, Juliette Eco, Foxtrot, correta. Confirme nível, pátio de se encontro e pista de um geoclá. Uno 0002 a bordo, pátio da Bata, decolando da pista, Uno 7, sente, aguarde coordenação, Eco Juliette Eco. Alô, bom dia, Gol 607. 607, bom dia, senhor, identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada a Bonf, ajuste 1012. 4 mil na Bonf, 1012, 607. Tango Eco Juliette Eco, na escuta para cópia. Juliette Eco, autorizado Sierra Bravo Mike Kilo, Montes Claros, rota direta, uma centena, decolo da pista 17, primeira curva à direita, subida gole até a posição Eval, após direto. Controle 119.8, transponder 5170, Eco Juliette Eco. Eco, mil perdões, a sua transmissão veio intermitente, poderia cotejar o transponder e a subida, gole até a posição Eval, após direto. Firma, Eco, após gole, a posição Eval, não é transição, até a posição Eval, após a posição Eval, vou direto já. Após Eval, autorizado direto a Montes Claros, cotejamento correto, pátio Bata, chama e pronto para o acionamento. Eco Juliette Eco. E acionamento Eco, chame táxi. Salvador, objeto 5808, no 5, puxa acionamento. Livre no 5, senhor, chame táxi 5808. Livre, chamará. Salvador, bom dia, tá 3171, tá ciente da Foxtrot. Bom dia, 3171, na Foxtrot, correta, tem aprovado 36 para Guarulhos, por quê, senhor? Pronto para cópia, 3171. 3171 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 360 pelo Whisky 50. Decolava pistão no zero, primeira curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 119.8, aciona 5173, TAN 3171. 3171 autorizado, São Paulo Guarulhos 360, upper Whisky 50. Decolava no zero, curva à direita da EL, Leda, Bidev. 198, controle, 5173, transponder. Protegimento correto, então 3171, por ponto 7, chame pronto para o pushback, acionamento. 3171, vai chamar. Autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado. Estarei estabilizado, agora no 804. Salvador, agora no 715, bom dia, sente da foto. 715, bom dia, senhor, identificação, desse é o 050, vigilância, chegada GONF, ajuste 10012. 050-1012, aguardando 817. Estabilizado, gol no 804, pista 10. 804, complete LS com a torre Salvador, 118, décima meia dúzia, bom pouso. 118, décima meia dúzia, obrigado. Salvador, gol no 804, estabilizado na final das 10. Bom dia, gol no 804, tráfego avistado, ajuste no 0, no 2, check 3. Aguarde. Boa noite, 04. Eco, Juliette, Eco, táxi aprovado, chama a interseção para ingresso, senhor. Solo Salvador, muito bom dia, Web 5722. Para o táxi, POB 57, autonomia 5:25, alternando com fins. O 57 7, 525, vem escopiado, autorizado táxi via Juliette, Alfa, até o ponto Super Pista no 0, web 5808, chame pronto para decolagem, ponto Super Pista 10, senhor. 7, Juliette, Alfa, chama pronto, ponto espera, 5808. Confirme, 5722, chamou? Afirmativo, tá ciente ainda que tá cedo, mas gostaria, se possível, de ter saída prevista, senhor. Muito bem, senhor. Eu não tenho o seu plano na minha tela, a informação em curso é Golf e o Sony está disponível. Por gentileza, faça a chamada, o 118.612, como não tenho o seu plano, não tenho nem como te informar a saída, senhor. Tá bom, muito obrigado. Noite 04, pouso autorizado, senhor. Pista no 0, evento 030 graus, 039.012, QNH. Pouso autorizado, gol no 804. É 1-0, 1-2, se é o QNH. Salvador, muito bom dia, o TAN 3597, informação Foxtrot. 3597, bom dia, senhor, identificação, desse nível 0620, vigilância, chegada a Bonf. 060 na Bonf, TAN 3597. Bono 607, livre de restrições, em pelo dessa 2000 pés, ajuste 1012, autorizada final do ILS X-Ray. Sorry, meu, como ele é longe, está autorizado a ativar, chama na estabilizada 607. Uno 804 no Solos 46, libera a direita, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 10 nesta frequência 1804. Primeira direita, Alfa Juliette, portão 10, chama Solo 219. Nesta frequência, senhor. Ok, nesta frequência, obrigado. Boa noite, 04. Web 5808, autorizando alinhar e decolar, pista no 0, vento 030 graus, 039.012, QNH. A linha decola, o 5808, 1012. Juliette Eco, a linha pista no 7, chame canto para decolagem, senhor alinhado. Checo, aproximadamente meio minuto, senhor. Cinco oito zero oito, decolou os 48, chame agora o controle 119.8, senhor, bom voo. 98, obrigado, bom dia. O Eco Juliette Eco autorizado a decolar pistão no 7, vento 030 graus, 03 nós, ajuste 1012. 5808, decolado, cruza 1900. 5808, bom dia, contato radar na decolagem, suba ao 340, saída Gole. Me perdoe, senhor, livre via Kilo, pátio 3, o pátio 3 ingresso no pátio principal, portão 10. Ok, via Kilo, pátio 3, pátio principal, portão 10, voo no 804. Pode bom, 070, voo 604. Voo no 7 no 5, desça 2 mil pés, sem restrições em pelo, ajuste 1012, reporte localizador. Sem restrições a 2 mil pés, 1012, eu vou 7 no 5. Tango Eco, Juliette Checo, decolou 5-0, chama agora o controle Salvador em 1-1-9, decimal 8, senhor, bom voo. 1-1-9, decimal 8, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papatango Eco, Juliette Checo. Eco, Juliette Checo, bom dia, contato radar na decolagem, cruzando 800 pés agora, direto Gole da Presente, sobe uma centena, Eco, Juliette Checo. Direto Gole, subindo uma centena, o Eco Juliette Eco. Torre Tan 3171, pushback acionamento, posição 7. Ajuste 1012. 4000 com 1012, 35 na 7. 605, desce 050. 050 para o voo 60. Estabilizou o 607. No 607, 1,5 milha para o marcador externo. Chame a torre, 118.612, bom domingo. Já tá bem, obrigado. Tem 3171, coordenação com o Kip Solo, após um Boeing da Gol passar a cauda em direção ao portão 10, tem livre pushback acionamento 3171, chame táxi. Sim, 3171. Comando, bom dia, Gol 607. Bom dia, Gol 607, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, check trem, senhor. Baixo 7, checado. Gol 607 da Gol, pouso autorizado, pista no 0, vento 010 graus, 03 nós. Comando livre, não, no 0, Gol 607. Voo 7 no 5, efetuando desvio, confirme. Afirmativo. Ciente, grato. Com desvio direto Duna, reporte estabilizado localizador. Está autorizado a final do ILS X-Ray, voo no 7 no 5. Formarei, voo 7. Golfo 607 no solo 54, libera pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa, Kilo, pátio 3. Chama no pátio 3, pronto para o ingresso no pátio principal nesta frequência no 607. Alfa, Kilo, pátio 3, vai chamar o 607. Sete livre de restrições, desça 2000 pés, ajuste 1012, reaponte localizador. Desça para 2000 pés, sem restrição, com 1012, ponto será estabilizado, 3597. Web 5808, chame Centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. Bom 260, 1288, 5808, bom dia. Aliás, bom, 715. 715, complete com a torre 718-612, é bom voo. Obrigado. Salvador, bom dia, bom 715, e aliás. Bom 715, tráfego avistado, ajuste no 012, check 3, senhor. Vai ser travou. Bom 715, pouso autorizado, pista no 0, vento 010 graus, 03 nós. Pouso autorizado, bom 715. Bom dia, Web 5722, já seguindo as plantas? 5722, afirme, informação em curso de Golf, solo, continua indisponível, senhor. Por gentileza, 1186. Obrigado. Salvador, 3171 para táxi, tem 165, 4 horas 30, 15, alterna Galeão. 165, 4 e 30, Galeão, confirma? 4 e 15, autonomia. 15, copiado, TAN 3171, táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, no 2, chame pronto para decolar o ponto de espera 10, TAN 3171. Juliette Alfa vai chamar pronto no ponto de espera 3171. Salvador, muito bom dia, Web 5722. 5722, provável gole, após gole direto Elefa. Após conforme rota do plano, aguarde aproximadamente 2 minutos para sua cópia 5722. Tá grato, tá do tempo, vai ficar esperando sem problema. Gole alerta no previsto 320, 5722, obrigado. No 607, de passagem ao TAN em direção ao ponto de espera, após ingresso, portão 05 no 607. Oxê, dá passagem ao TAN, depois entra direto aí no 5, 607. Avaliar IEDS X-Ray, TAN 3597. 3597-2118-612. 612, até a próxima. Direto para o 50, o voo 605. 605, desça para 2 mil pés, 1012, livre LS X-Ray. 1012, está livre o X-Ray. Bom dia, está 3171 no ponto de espera da 10. 3171 no tempo de espera. 3171. 715 no solo 00, libera direita, chame agora o solo 1219, senhor. Maravilha. O 5722 da web, por gentileza, solo 1219 para cópia, senhor. Alfa, ingressa aqui no pátio 3. Chama no pátio 3, pronto para ingresso, pátio principal no 7 no 5. Alfa, Kilo, pátio 3, informará para ingresso no pátio novo, viu? 7. Ok, tá 35 no 7, autorizado pouso na pistão no 0. Web 5722 na escuta? No 715, tá autorizado o portão 04, direto. Portão 04, 715. No 71, a posição da companhia ele mantém.